sobre o rosto do meu pai, eu me prostro a chorar. José, o amado, sente a dor do lar. Na terra do Egito, um luto profundo, ele honra Israel, amor que é fecundo. Ó Senhor, Tu és nossa luz, em meio ao pranto a Tua paz nos seduz. Transformas o lamento em um novo amanhecer, em lágrimas de amor encontramos o Teu ser. 40 dias de dor, 70 de lamento. José fiel sobe, cumpre o seu juramento. Com os irmãos e o povo, em grande multidão, para sepultar seu pai em sincera devoção. Ó Senhor, Tu és nossa luz, em meio ao pranto a Tua paz nos seduz. Transformas o lamento em um novo amanhecer, em lágrimas de amor encontramos o Teu ser. Os irmãos temem, o coração a tremer, mas José em graça os ensina a viver. Não temais, irmãos, Deus tem um plano. O mal que intentaram, Ele transforma em humano. José se despede, mas deixa uma mensagem. Deus visitará, trará nova passagem. Na terra prometida, Ele nos levará. Nossas esperanças em Ti estão a brilhar. Transformas o lamento em um novo amanhecer, em lágrimas de amor encontramos o Teu ser. Em cada despedida o amor nos une. José nos lembra que a vida nunca é uma bruma. Farei transportar os meus ossos daqui, promessa de Deus, sempre a nos seguir. Ó Senhor, Tu és nossa luz, em meio ao pranto a Tua paz nos seduz. Transformas o lamento novo amanhecer, em lágrimas de amor encontramos o Teu ser. Ó Senhor, em Ti encontramos paz, lágrimas de amor nosso coração faz. Na dor e na alegria, sempre a Te adorar. Teus planos são perfeitos, vamos confiar.